11 Center Modas, Felipe Schmidt 111, informa a emissora que você ouve. Guararema, ZYJ 816, 1230, São José, Grande Florianópolis, fazendo amigos através do rádio. RCE, a rede de Santa Catarina. Ponto 111 Center Modas é a nova feira da moda no centro de Florianópolis. Vá conferir várias fábricas vendendo seu produto direto ao público. Confecções masculina, feminina e infantil. Tudo a preço de fábrica. Ponto 111 Center Modas. Rua Felipe Schmidt 111. Em frente à Boate Chandon. Atenção, Biguaçu e Redondeza. O Ferro Velho do Juca vai inaugurar na próxima segunda-feira sua Autopeças. É isso mesmo, uma nova loja em Biguaçu. E quem ganha é você. Olha só as ofertas de inauguração. Jogo de vela recondicionada de 1.000 por 600. Óleo de freio de 800 por 500. Alto-falante de 280 por 1.650. Pastilhas de freio do Volks de 1.200 por 1.000. Paralamas de Fusca a partir de 1.500. Não percam essa promoção. É só na semana de inauguração ou enquanto durar o estoque. Ferro Velho do Juca, Trevo Rio Caveiras, fone 43 12 76.